Grande. Quantas vezes te amaram, baby? Quantas vezes te amaram, baby? Salvador tá quente, grande demais. Eu amo. Sem protetor e poucas roupas. Ela é braba na rua. Pede me xinga, yeah, yeah. Se eu tô metendo forte, ok. Ela pede mais ainda. Pode não ser única, mas é minha favorita. Já tive várias mulheres, mas nenhuma foi tão linda. Ela bebe pinga, ouvindo Ludmilla, fica mais safada. Depois que brinda, sussa melhor foda, mas não conta pras amigas. Vê que alguma delas é talarica, vê que alguma delas é talarica. Mulheres grandes demais, com desejos gigantes, não servem pra ser amante. Mulheres grandes demais, gigantes, não servem pra ser amante. Não acredito em você, não é pessoal. Não acredito em mim como acreditar em alguém. Não, claro que eu não faço por nós. Você diz que sou especial, mas eu não me sinto assim. Diz que eu sou lindo, mas parece mentira. Diz que é minha, mas parece mentira. Eu fujo do que me procura, baby. Sirene, serenatas, essa grandeza é demais pra mim. Mulheres grandes demais, com desejos gigantes, não servem pra ser amante. Mulheres grandes demais, com desejos gigantes, não servem pra ser amante. Ela é braba na rua, rua. Em casa pede me xinga, yeah, yeah. Se eu tô metendo forte, ok. Ela pede mais ainda.